Ele tocou na terra com a ponta dos seus dedos. Ela não suportou, estremeceu, saiu do eixo. O mar se revoltou, formando ondas gigantes. E a ciência chamou de tsunami. Mudaram o nome agora da ira de Deus. Mas acontece que ele não esqueceu. Nação que não se curva, não adora, não se prostra, pagará o preço por se esquecer de Deus. Jesus está voltando, ele está voltando, Jesus está voltando, ele está voltando, Jesus está voltando, ele está voltando, Jesus está voltando para nos buscar. Jesus está voltando. As torres que simbolizavam poder, reduzidas às cinzas para o mundo ver. As profecias a se cumprirem, as preces voltando.